Nunca precisei rimar sobre droga, nem diminuir mulher pra ter o reconhecimento que eu precisava, pra pagar as contas que eu precisava, pra trazer mensagem pra quebrada, pra mostrar que o rap ainda salva. Tu fala que eu sou menos gangsta, porque nunca entrei em gangue. Eu tive um diamante num colar, só porque eu nunca quis ser dono de puteiro. E quando os maloqueiros me chamavam, eu não ia colar. E eu matei todos os meus inimigos, e o arrependimento dói. Até porque agora que não tem mais vilão na minha história, não tem mais motivo pra eu ser herói. Caí pro fundo, cansei de nadar no raso, fechei meus olhos pra caçar minha presa no faro. Tô sentindo cheiro de dinheiro caro, quanto sobre a escuridão da vida pra ver se fica mais claro. Tenho a cara fechada, ainda choro mesmo. Já passei da fase de viver com medo. Uma dúzia de problema eu também tenho, só não tenho mais tempo de curtir meu desespero. Que Deus perdoe o ser humano e suas ações. Vivemos entre zebras e leões. Há tempos que eu perdi minhas emoções. Bem-vindo ao muro das lamentações. Que Deus perdoe o ser humano e suas ações. Vivemos entre zebras e leões. Há tempos que eu perdi minhas emoções. Bem-vindo ao muro das lamentações. Pra esses pragas tá faltando inseticida. Minha mina é linda, de salto entorpecida. A morte grita meu nome da torcida, enquanto eu vejo a vida do alto da compadecida. Minha paciência desaparecida, já minha determinação, filhão, anda dobrada. Vou te mostrar o que cê não esperava, que a parte boa da montanha russa é sempre na descida. Tu fala besteira demais, pensa que eu não tô te vendo daqui. Nossa missão não é a mesma, tu quer dinheiro, eu quero evoluir. Quero sentir o que canto, quero cantar pra sentir. Quero ser eu e partir, quero fuder e falar, viver a mais sair. Quero ser eu sem ter que explicar pra você meu viés. Olha até onde a gente chegou, penso o que cê fez. Eu passei da fase de achar bonito ser burguês. Quero ser rap com amor de verdade, motivo de buquês. O mundo dá volta, cansei de esperar, agora é minha vez. Eu tô na corrida do rap desde que eu tenho 16. Tu reclama que eu subi na vida e você não, o que cê fez? Meu dedo do meio com toda a sinceridade pra vocês. Deus, perdoe o ser humano e suas ações irracionais, suas tentações animais, suas traições desleais e suas distinções entre os iguais. Ainda temos salvação. Amém. Que Deus perdoe o ser humano e suas ações. Vivemos entre zebras e leões. Há tempos que eu perdi minhas emoções. Bem-vindo ao muro das lamentações. Que Deus perdoe o ser humano e suas ações. Vivemos entre zebras e leões. Há tempos que eu perdi minhas emoções. Bem-vindo ao muro das lamentações. Que Deus perdoe o ser humano e suas ações. Vivemos entre zebras e leões. Há tempos que eu perdi minhas emoções. Bem-vindo ao muro das lamentações.